duas horas atrás. Hoje a gente fica na varanda. Dia perfeito com as crianças, as pequenas coisas que valem mais. É tão bom estarmos juntos e tão simples. Um dia perfeito. Deixar embrutecer, eu acredito nos meus ideais. Podem até maltratar meu coração, que meu espírito ninguém vai conseguir quebrar.